para, você me dispara o alarme geral. Garota, garota de trança, me lança um sorriso, me transa um sinal. Garota, garota, para, você me dispara o alarme geral. Nós vamos brincar, garota. Garoto, garoto bonito, você é um agito em volta do olhar. Garota, assim que eu te vejo, eu penso no...